Voo 1896, livre de decolagem da 10, vento 180 graus com 07 nós. Visão na decolagem da 10, voo 1896. Pode voar, Momo? Autorizado, Momo. Tipo 5317. Voo 1896, decola 04, controle agora 1208, bom voo. 208, 1896, boa noite. Bom, 1606, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Mais Recife, 126.85, 135.45, 1606. Economia 06, secundária 125.45. 2545, secundária 1606. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Gol 1896, passando 2000, Bucaru. Gol 1896, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 1896. Mike Yankee Hotel, bom dia, prossigo. Ciente da ponte 9 para a ponte 7. Autorizado, reporta ao término, Mike Yankee Hotel. Tive 5397, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Chama agora Recife 2245, muito obrigado, vamos começar a chamar. Você também. Voo no 896, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2.85.25.45, no 896, boa noite. Boa noite. mais quente do hotel, informando o término do revólver. Obrigado, bom dia. Ciente, bom dia, Mike, aqui é o hotel. Zero, essa identificação, autorizada a chegada. Vou direto em TAP, desça para 2000 pés, que é negar no 08. TAP, 2000, ali, é o número 1 na aproximação. Só 3520, seu acesso na identificação. Só 3520, está autorizado a final do procedimento ELS X-Ray. Reporte avisado no localizador. É, o QNH é no 018, tá 3520. Controle Salvador, boa noite. Voo no 8 no meio. Voo no 8 no meio, aciona identificação. Autorizada a chegada a mar e desça para 3 mil pés, que é legal no 0 no 8. voadora. Autorizado, Santos 520.